vou cair, vou me jogar dessa cidade à procura de paz pra me acalmar. Flores, odores, a mina mais bela, felicidade e a liberdade pra nós cantar. Se eu soubesse alguma forma de escapar, do brinco em sua loja, procuro o norte pra me encontrar. Cê pode ir pra, eu vou buscar um bom lugar pra ser feliz na selva, nego, cê tem que lutar. Os arranha-céus cobrem o céu, percepções com esse papel. Os pés no pulso tá osso, então virei a cara pro coronel. Uma moreno, uísque, uma de 10 de 5 motel. Ilusões, planeta Terra, welcome to hell. Respeito pro Daniel, de quebra Lorai no corcel. Sem cartão, tava eu foda-se a todos os fantoches do quartel. Crianças na rua sem estudo, só querendo um carrossel. Mas a mãe tá desempregada, eu faço essa grana pra pagar aluguel. A rua virou abrigo, a lua vê tudo comigo. Faz das cagadas com abordagem de troféu. Tô farto desses tragos, mendigos, cigarros, garotas, playboys e carros. E eu virado no hotel. Depois da fechou, tô todo de louco, sufoco com show no veneno. Desviei minha rota, busquei a calma pra mim mesmo. Histórias tortas em linhas retas, sendo que ainda é por nós nessa porra que eu tô fazendo. Eram escritas de desabafos antes de seu rap. Minha coroa suave, meu pai vem de vida, meu irmão milionário, sonho de moleque. Mesmas histórias, só mudam o CEP. E se eu tô com frio, fome, fúria, eu trombo, clique, cleque. Eu vou cair, vou me jogar dessa cidade à procura de paz pra me acalmar. Flores, odores, a mina mais bela, felicidade e a liberdade pra nós cantar. Se eu soubesse alguma forma de escapar, do brinco em sua loja, procuro o norte pra me encontrar. Cê pode ir pra, eu vou buscar um bom lugar pra ser feliz na selva, nego, cê tem que lutar. O mal é palpável, liberdade inabitável. Lembranças são como águas frias, me curo no impalpável. Deixar pra trás é foda, mas às vezes necessária. Minha alma chora, espírito grita. Só que por mais alto que seja, atos ou fatos não explicam a sensação. A luz e a energia, o eu maior, nada que se retrate em fotos ou em bíblias, não. Esses bicos testando a minha paciência, eu não perco tempo. Recorro logo a minha caneta, pra alguns mó treta, pra mim estado de espírito, arruma intriga e eu tô no processo lírico. Tô rígido nas ideias como eu sempre fiz, nova era tiozão, mas não esqueço das minhas raízes. Meu ritual, estado mental, tá longe da terra, ao encontrar a solução por escutar a voz interna. Algo surreal ao atingir a mente externa, almas envolvidas, emoções vividas, coros e batidas, renasço em vida aos que se foram mais cedo. Passam dias, noites frias, corridas, feridas, becos, avenidas, e meu amor envolve os mesmos. Foi no papel, o destino é o céu, viva a esperança, não deixe morrer a sua essência de criança. Minha mãe ainda me diz, filho, mantenha calma. Eu me levanto desse tombo, olho pra frente, limpo a alma. Eu vou cair, vou me jogar dessa cidade à procura de paz pra me acalmar. Flores, odores, a mina mais bela, felicidade e a liberdade pra nós cantar. Se eu soubesse alguma forma de escapar, do brinco em sua loja, procuro o norte pra me encontrar. Cê pode ir pra, eu vou buscar um bom lugar pra ser feliz na selva, nego, cê tem que lutar.